Tem muita gente que não gosta de fogo, que ficam presos em filosofia. Quando ouve línguas diz que é meninice, emocionalismo e lata vazia. Vivem só na carne e ficam só na letra, mas a Santa Bíblia assim testifica. A carne não presta e a letra mata, o Espírito Santo é quem vivifica. A carne não presta e a letra mata, o Espírito Santo é quem vivifica. Meu irmão que não gosta de fogo, eu te aconselho a entrar no altar. No altar de Deus sempre tem muito fogo, se você for queimado Deus vai te usar. Meu irmão que não gosta de fogo, eu te aconselho a entrar no altar. No altar de Deus sempre tem muito fogo, se você for queimado, Deus vai te usar. Não é o bastante ser cursado em letras, ou humanamente ter sabedoria, e a faculdade fazer mestrado, ou bacharelado em teologia. Pra fazer a obra precisas de fogo, comunhão com Deus e muita oração. Sem estes valores nós não conseguimos libertar as almas da condenação. Sem estes valores nós não conseguimos libertar as almas da condenação. Meu irmão que não gosta de fogo, eu te aconselho a entrar no altar. No altar de Deus sempre tem muito fogo, se você for queimado Deus vai te usar. Meu irmão que não gosta de fogo, eu te aconselho a entrar no altar. No altar de Deus sempre tem muito fogo, se você for queimado Deus vai te usar. Meu irmão que não gosta de fogo, eu te aconselho a entrar no altar. Sempre tem muito fogo, se você for queimado Deus vai te usar. Se você for queimado Deus vai te usar. Se você for queimado Deus vai te usar.